pra cidade alta. Lá, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia. Lá, ia. Oba, oba, oba, oba, oh, oh. Tiro da cabeça aquela quando a gente conversava. Mas o dia foi passando quando eu me toquei que foi por você que eu me apaixonei. Nosso amor foi aumentando a cada momento e eu fiquei pensando em casamento. Você, amor, por que você me deixou assim? Eu peço por favor, volte pra mim. Amor, porque você me deixou assim? Eu peço por favor, sua galera. É que eu moro na estrada. Eu digo para o mundo que eu amo você. É que eu moro na estrada da posse. Nosso amor é lindo, só quero você. É que eu moro na estrada da posse. E quem gostou, bate palma, aê. Quem tá feliz dá um gritinho, pô! Big Frog MC.